Eu considero sorte, né, cara? Ir numa balada, você não se lembrar de exatamente nada e acordar no outro dia inteiro com todos os seus bens e nada ardendo. Eu acho isso um pouco Nada de sorte. Cara Acorda, sorte, acorda com outros membros, passa a mão na bunda, vê se tá. cara. Quando não é prato, é só, ah, meu cu tá íntegro, tá bom. Podcast de Tanguinha. Alô aí, suas tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha. Hoje nós vamos falar, vamos contar nossas histórias de sorte ou de azar. Esse era para ser o podcast 13, mas como a gente quis falar de Thor para aproveitar o filme, esse vai ser o 14. E mais uma vez aqui hoje, forjando felicidade, Fluffy. Comigo, Bode. Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado você. O fato de você ter mudado a abertura assim, tá diferente, me deixou meio desorientado. Eu não sei se eu me despeço. Eu achei que ficou melhor dizer do que é seu programa, porque senão depois fica confuso, as pessoas não entendem. Subestima nosso público. Eu não subestimo nosso público. Eu como um ser humano fico perdido com essa mudança. Então tá bom. Não vamos mudar, vai ser assim daqui pra frente. E comigo com o Bode, Pombo. A minha sorte grande foi você cair do céu. Isso aí. Estamos aí mais uma vez, ninguém morreu até agora, ninguém deu esse azar ou essa sorte. E eu queria falar que se eu fosse Superman, os dados seriam a minha criptonita, é foda. Tô muito azarado. Eu sou muito engraçado, cara. Foi só eu que... Eu acho que eu contei bem a piada, mas eu dei um azar e vocês não entenderam. Conosco hoje, de novo, Britinho! Retardado! Retardado! E com a galera, pra fechar hoje o quinteto especial do podcast 14, Jardel! Quem tem amor na vida, tem sorte. Olha, eu acho que eu sou um rapaz de sorte, que eu me embriago e pego mulher feia na festa. Sorte, né? Azar, hein? Você acha que é azar, hein, cara? Ah, não é, cara, embriagar e... Pega a mulher feia, é uma coisa bacana. É verdade, azar é comer um traveco. Opa! Temos um azarado aqui no podcast ainda, vou falar quem é. Acho que eu vou ter que mudar meus argumentos. Pera aí, gente, quem comeu o problema? Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos para o nosso quadro de recado. E é isso aí, galera. Vamos rapidinho aqui fazer um bate-bola aí, Bode, só pra dar uns recadinhos. Não é não, Bode? Muito relevantes. Muito relevantes. Primeiro recadinho relevante. Se você quiser falar agora, não vai ter problema. Ah, tá. Obrigado. Não usem drogas. Segundo, Twitter e Facebook. Galerinha, nós temos um Twitter e nós temos o Facebook da Tanguinha Corp, onde você pode curtir, falar conosco, nós, pessoas tão sensacionais. O Facebook e o Twitter servem pra vocês acompanharem as notícias, porque às vezes a gente vai e fala, porra, tá precisando de um participante pro BioQuiz, por exemplo. Ou saiu agora o podcast, tá ligado? Ou saiu adiantado, ou saiu atrasado, a gente avisa lá. Ou saiu uma V2, que acontece muito. É, pra você não ter que ficar dando F5 no site, não ter que ficar entrando o tempo todo só ver se saiu, a gente geralmente por like a gente comunica as coisas. Sim. Então sempre que sai a gente publica no Facebook e no Twitter. Então acompanhe por lá a gente. E é bom que se você acompanhar por lá, a gente de repente pode fazer uma promoção, sortear um iPad. Exato. Ah, e também pra motivar a gente também, pô. A gente não ganha um centavo, a gente precisa desse retorno. Como assim a gente retorno... não ganha um centavo, cara? Não, nós ganhamos milhões, tá isso, certo. Isso, mas tudo bem. Próximo recadinho. Muito bem, recados e e-mails. Galera, tal qual o Twitter e o Facebook, recados e e-mails são a forma de vocês falarem conosco. Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês acham que o Pluff é um viado, sabe? Vocês precisam responder isso pra gente. Porque assim, o Twitter e o Facebook são mais pra vocês pegarem as notícias da gente. Tipo, saiu o podcast, saiu não sei o quê. E o recado e o e-mail são uma forma da gente ouvir vocês. Então, ouvir a opinião de vocês, ou pra gente discutir. Se a gente falou merda no podcast, vocês vão lá na página de recados e dá uma canelada na gente, dá uma porrada na gente. Ou manda um e-mail xingando a avó do bode, não tem problema. Mas entre em contato. Não precisa nem mandar e-mail, é uma coisa muito trabalhosa. Mas o recadinho tá ali embaixo, é só botar o apelido e mandar enter, pô. Bem, e também temos a questão do downloads e dos feeds. Do feed. E dos feeds. E do feed. Mas tudo bem. E dos feeds. É o seguinte, você quer baixar o podcast, você pode ou baixar no link direto no site, ou você pode ouvir no player no site, que fica lá embaixo. O que eu não recomendo, que é meio chato, se você fechar a página, você vai perder. Sem querer faltar a internet, cair a internet, você vai perder seu áudio. Recomendo que você faça o download, é muito mais seguro. O mais recomendável mesmo é que você assine o nosso feed, porque aí você tá lá no seu iTunes, ouvindo sua Lady Gaga, e aí aparece uma exclamaçãozinha, opa, podcast novo da Tanguinha Corp, você recebe em primeira mão, não precisa nem vir visitar a gente, não precisa de nada. Tá lá, você vai ouvir as nossas bobagens. É muito simples, pra você assinar o feed, se você não ouviu o informativo 1, ouça, mas tudo bem, eu explico rapidinho. Você vai clicar no íconezinho do iTunes, na página do canto superior direito, ele vai automaticamente, se você tiver instalado o iTunes, assinar o feed lá no iTunes, na página de podcast, e você manda atualizar, ele já baixa automaticamente o novo episódio. E você ouve por lá mesmo, bota no iPod, bota no MP3, bota no cu, bota onde você quiser. E acho que por último a gente queria pedir pra vocês pra recomendar os amigos, porque a gente tá divulgando legal o podcast, mas quem pode divulgar melhor do que a gente são vocês. Se você virar pro seu amigo do colégio, porra, cara, ouvir um podcast, manda pro Bluetooth pra ele no meio da aula, tá ligado? Aquela aula escrota. Aí você liga o teu Bluetooth, fala aí, moleque, vou te passar uma parada maneira, depois tu ouve. Aí você manda, depois ele vai perguntar, pô, onde é que eu ouvi a parada? Achei muito irado, de onde é isso? Aí você fala, pô, podcast de Tanguinha, os caras são o gente site, boa. Site www.tanguinhacorp.com. Isso aí, e eles vão acessar e a gente vai participar e vai crescer e a gente vai poder sortear iPads. Cara, no dia que a gente sortear um iPad... Maluco, acho que daqui a uns 20 anos a gente sorteia um iPad. Pra sortear, cada um vai ter que ter um iPad. E um sobressalente ainda, sabe? Pra não ter isso. Tudo bem. Eu acho que são esses recadinhos, né, Bode? É isso. Vida louca, então, correria. Obrigado pela participação, galera. Fique agora com a continuação do podcast. Um abraço. Aqui no Cara ou Coroa pra ver quem vai começar a falar. Hã? Caraca, como é que faz isso? Já começou, mas tudo bem, vamos lá. Podcast, se é a moeda que eu empenho, sou eu. Podcast de hoje, histórias de sorte e de azar. Quem é que tem a história mediana pra contar? A história que não sei, foi nada seguinte, assim, você não perdendo loteria, entendeu? Quem é que tem a história boa? Um de cada vez, gente. Galera, calma aí, vamos pegar, fazer silêncio aí, vamos pegar a senha. Vou começar a indicar as pessoas pra falar, ninguém vai falar, não? Bombo, conta uma história de sorte aí. Então, cara, história de sorte. Vai ser difícil, cara. É melhor você partir pra outra parada aí. Sorte não quer dizer boa sorte. Sorte é aleatório, é. Sorte é sorte, pode ser boa sorte ou má sorte. Você tem que contar uma história de sorte. Azar também pode ser bom azar? Pode. Caralho, sério que pode ser bom azar? Claro que pode, você foi sequestrado e os sequestradores vão te estuprar. Não, porra. Você dá o azar do cativeiro pegar fogo e se salva. Olha não, só. Dou a sorte de ser estuprado. Hã? Vai lá, Pomão, conta a tua história aí. Sorte ou azar? A que você quiser, cara. Cara ou coroa? Bom, vamos lá. Bom, eu acho que um bom exemplo de situação onde normalmente eu tenho azar, ou só azar, não tem outra variação, é no War, cara. Porque... é foda você ter um jogo onde você tem que pensar muito e você no final acaba dependendo só dos dados, entendeu? E como vocês bem sabem, pelo que eu disse na abertura, dado pra mim é como se fosse uma arma, cara. É tua criptonita. Exatamente. Cara, mas e eu posso... bizarro. É foda, cara. É foda. Eu não consigo me adaptar ao War porque eu passo muita raiva com os dados. Muita raiva. Muita raiva, cara. Aquele papo de defesa tem vantagem e comigo não funciona também, cara. Não funciona. O empate eu levo, tudo bem, não se preocupe, eu não vou empatar. É tipo o cara tirar 2, 2 e 2 no ataque e você vai defender, tipo, dá 1, 1 e 2. Aí você sai com o prêmio de consolação. Parabéns, campeão, parabéns. Não, e o War, E no hora já começa o defeito no começo, né? Que daí você pensa, tá todo mundo jogando, aí tem aquele cara mais viciado, aí seu objetivo é destruir logo o cara que saiu. Opa! Mais bem. O cara já saiu dominando a Ásia, já, aí seu objetivo é destruir ele. Cara, que é horrível. Já no objetivo você já sai bem no Warner. Isso, mas mesmo assim. O Warner tem que ser a roleta. Sorte no War é acabar o jogo e não perder nenhum amigo, cara. Porque o War é um jogo muito tenso. Sabe o que é azar? É quando alguém tira a carta destruída do exército de preto. Isso é mó racismo, cara. Que isso, Bruno? Sério, eu sou perseguido, rapaz. As minorias são perseguidas. Foda é quando o preto fica lá, conquista a África. Aí o preto joga. É sempre meu objetivo. Meu objetivo é sempre conquistar a África ou destruir os exércitos brancos, cara. É uma cruzada pessoal. Na verdade, cara, o meu azar ele vai além dos dados. Eu, além de dar azar nos dados, eu dou azar naquelas cartas bônus que você vai pegando. Já não fosse o bastante, né? Você vai pegando, cada um pega um turno, vai lá. Aí quando o turno que você ainda consegue pegar uma carta bônus, porque é difícil conseguir derrotar alguém no Orm, nos dados. E você vai lá pegar a porra da carta bônus e não combina, não faz a combinação triângulo, triângulo, triângulo. Diferente. Você fica tendo que pegar 6 cartas pra poder ter a combinação certa, tá ligado? Pois é, tá sempre triângulo, triângulo, bola. É uma merda, triângulo, cara. Triângulo, triângulo, bola, bola. Pois é. Agora, se tu pegar 5 cartas e não conseguir fechar, meu, acho que tem uma coisa errada no teu ó. Cara, mas o dado, eu sou tão azarado com o dado, mas não fica só no dado, ele se expande a todo gênero. Até na ampulheta eu tenho azar, cara. Minha ampulheta vai mais rápido. Não é ampulheta, cara. A minha ampulheta vaza, tá ligado? Vai mais rápido que o tempo. Quando eu era criança, eu morava, como eu já citei uma vez, em Santa Cruz, que é um bairro muito periférico do Rio de Janeiro. Era na época do Frenesi do Cavaleiro Zodíaco, e eu queria os bonecos do Cavaleiro Zodíaco. Aí minha mãe foi na Metrópole Campo Grande comprar um presente, tá ligado? Metrópole. Metrópole. Pra mim, Campo Grande é Metrópole até hoje. E aí, eu ficava naquele expectativa, ah, ela vai chegar, vai trazer o boneco do cavaleiro, vai ser o Seiya, que maneiro, que maneiro, que maneiro. E quando ela chegou, cara, ela trouxe um cai não cai, sabe aquele jogo idiota? Ah, muito irado, cara! Com os palitos e umas bolas de... Cara, eu odiava tanto esse jogo, cara, que eu olhava e falava, isso não é um boneco do cavaleiro do Zodíaco. Quanto você pagou por isso, pelo cai não cai? Você pagou ou você ganhou? Ganhei, eu tinha 4. A minha história é muito pior, cara. O meu avô foi pra Portugal, eu tava na quinta série. Todo mundo tinha um Game Boy Pocket com Pokémon azul. Aí eu falei, porra, eu também quero, não tenho, mas aqui é muito caro, vou pedir pro meu avô comprar. Meu avô voltou e comprou meu Game Boy. Comprou um Game Boy Color com o jogo Rally 2000, sei lá. Caralho, moleque, que raiva. E pior que eu paguei muito caro, porque ele comprou no Free Shop, só que o Free Shop com eletrônico é caro também. E vocês aí ganhando Cavaleiro Zodíaco e Game Boy, e eu nunca reclamei dos meus pratos. Tinha uma época que eu acreditava que eu tinha um dia de sorte e um dia de azar. É sério. Isso é realmente loucura, cara. Uma patologia. Mas como assim? Você acordava, porra... Que merda, meu dia foi de azar hoje, então amanhã vai ser de sorte. Isso. Isso não acontecia, eu acreditava que ia acumulando sorte pro outro dia, entendeu? Caralho, isso é um toque foda, cara. Eu ficava se enganando. Se a lógica for essa, eu tenho 50 anos de azar aí pela frente, cara. Aliás, de sorte. Isso não é engraçado não, cara. Quando eu era criança, eu morei em muitos lugares exóticos. Entre eles, Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Caraca, é com W isso? Não. A cidade é a fronteira com o Pantanal e tal. É a cidade quando tem duas pontes pra chegar na cidade. Uma feita de madeira rústica e uma outra de concreto. Quando o rio enche, a cidade fica meio que isolada. Você tem que dar uma volta monstruosa pra sair e tal. É muito tempo. Mas aí tá. Essa cidade, meio selvagem, tem doenças apropriadas de cidade selvagem. Tem que tomar vacinas especiais pra morar nesse local. E é o que aconteceu? eu fui com a minha mãe no médico tomar essa vacina assim que eu cheguei. Vacina de quê? Peraí, que vacina que era essa, por exemplo? Tava virando febre amarela. Umas doenças amazônicas não, mas pantaneiras. Não era tipo o gripe do sapo amarelo, não. Aí beleza, eu cheguei na cidade, minha mãe me levou no médico local, eu tomei a vacina. Beleza, dá menos de um mês eu entrei no colégio. No colégio, todas as crianças foram obrigadas a tomar essa vacina. De novo. Aquelas campanhas de vacinação. Sim. Eu fui obrigado a tomar vacina de novo. Eu falei, tia, eu já tomei essa vacina. Não, todos têm que tomar a vacina. Vai tomar vacina, vai tomar vacina. Eu fui tomar a vacina de novo. No mesmo braço? Provavelmente, cara. Provavelmente. Beleza, nessa época eu era uma criança crédula na humanidade, então eu fazia curso de inglês. E mais uma vez, no curso de inglês, foram uma galera assim, daquela boa. Ah, sério, eu tomei essa vacina 3 vezes, cara. Eu vou ter febre amarela por resto da minha vida, cara. Pela regra do cara de graduação, você tá protegido pro resto da vida, cara. Meu filho, você já virou a doença. O Borg é a cura pra doença. O engraçado, cara, é que o meu azar ele não se limita só a coisas do dia a dia, aos jogos e tudo mais, eles interferem mesmo na minha integridade física, porque eu por exemplo, tenho a mania, né, uma sorte, pode se dizer, muito grande, de torcer o tornozelo de 10 em 10 metros que eu ando, cara. Eu tenho torção crônica nos dois tornozelos. E eu sou praticamente um cara que atrai buracos, né? Eu até queria que fosse no sentido melhor, mas não. Se trata mesmo do chão, de buracos que você encontra aí pelo chão. É uma merda. E eu ando assim, tipo, 10 passos que eu dou, eu fico olhando. Às vezes eu presto atenção, às vezes não presto, mas sempre acabo dando de tornozelo no buraco. E é isso nos dois pés, cara. Mas o cúmulo mesmo, o absurdo da falta de sorte, azar, que vocês quiserem chamar, foi o dia que eu tava jogando bola, né, numa quadra aqui perto da minha casa com dois amigos e o restante do pessoal. E nesse dia, eu já tava com o tornozelo meio ferrado, tornozelo esquerdo. Esse meu amigo disputou uma bola comigo, tocou no meu tornozelo esquerdo. Na hora eu já virei esse tornozelo esquerdo mesmo que tava ferrado. Né? E aí, no que eu tava me apoiando já nesse tornozelo torcido, já sentindo aquela porra, aquela dor horrível, vem outro e toca no outro tornozelo. Como e o tornozelo assim? Cai virado. De tornozelo? É, eu torci os dois tornozelos ao mesmo tempo, cara. Mas não acaba por aí, cara. Ainda teve mais. Como assim? Era uma quadra. Também, porra? É, eu torci o pescoço também. Aí botaram fogo no teu corpo. Foi. Nesse momento aconteceu um bombardeio aéreo lá, não. Torci os dois tornozelos, cara, a dor que eu nunca tinha sentido na vida. E, ou seja, só me restava cair, né? Ainda tinha um azar de viver num mundo onde tem ainda gravidade. Ou seja, eu fui me apoiar na grade da quadra, que é aquelas grades que você tem um monte de arame, né? Que fica trançado. Uhum. E quando eu fui me apoiar com a mão esquerda na grade, tinha um arame daquele pra fora. Ou seja, pulou minha... É tipo Mortal Kombat, né? Finisher! História de azar, meu. A gente tava indo comprar um jogo de pirata no lugar de PlayStation. E eu coloquei no Xbox. Você não foi fazer isso, cara. Isso é ilegal. Você foi dar uma olhada nos títulos só, pra poder pesquisar, não era isso? Nos títulos, é. E depois comprar lá na Saraiva, A gente foi comprar uma raquete elétrica. Aí a gente foi pro centro da cidade, já com aquele uniforme ridículo do colégio militar depois da aula. Não, foi na volta, né? A gente foi ver os jogos, aí a gente voltando. A gente voltou de metrô pra casa. A estação da Uruguaiana é uma estação em curva. Assim, pra frisar bem, é a única estação do Rio de Janeiro que chega uma voz e fala: estação em curva, olhar atentamente ao espaço entre o trem e a plataforma. É a única estação do Rio de Janeiro inteiro que a filha da puta da voz anuncia. Olha só, te corrigir, primeiro, não é a única. a São Cricri também é em curva. Segundo, naquela época não tinha nenhum aviso, nem aqueles ferrinhos pra fazer o sobressalto. Tadinho preso. Tava necessidade dos passageiros. É, ele era inocente, coitado. Aí, voltando à história, eu tava todo feliz, todo triposo, tinha visto, não comprado os jogos, tava voltando. Acho que a gente ia ver camisa de metal, cara, na Tijuca. Aí o metrô chegou, eu entrei no metrô, mas eu não entrei, sabe? Eu parei no vão do metrô, eu caí. Pô, não é engraçado não, cara, eu lembro que a minha canela ficou muito inchada, cara. Nunca ficou tão inchada na vida. Você ia dar um passo pra entrar no vagão, só que você pisou no vácuo e caiu no vácuo, você entrou entre a plataforma e o metrô. Isso, eu entrei na plataforma. O Brito diz que só foi a metade da canela. Resto da lenda que ele ficou só com o tronco de fora. Aí você conta a história. Aí a velhinha me ajudou. É verdade. A sair. Porque os amigos não conseguiram tirar o Brito, ficaram rindo como você falou. Eu não vi, eu só vi depois a velha puxando ele aqui. Meu filho! E todo mundo olhando pra cara do Brito. Aí tomaram duas sensações. Primeiro, a vergonha. A gente é vergonhoso, cara. Pô, vergonhoso. Você tá achado de retardado no vagão. Porque o pior é você ficar. Depois você entra no vagão e as pessoas ficam te olhando, tá ligado? Exatamente. É, claro. Olha só, eu já tava com aquela roupa ridícula do colégio, caí no vão do metrô, sem contar uma dor insuportável que eu tava sentindo na minha canela, cara. Canela inchou. Eu nunca senti tanta dor na canela. Canela inchou, cara. Cara, até hoje eu tenho uma parte dentada na canela, sabe? É engraçado não, cara. É triste. Eu vou te falar, a viagem de lá pro colégio deve durar tipo, uns 10 minutos. Eu passei os 10 minutos completos rindo da cara do Brito. É um idiota. O dia que com a canela doendo, eu tô muito doendo, cara. O dia que você for estuprado, eu vou rir da sua cara. Mentira, eu vou te levar pro médico. Pô, mas olha só, o Brito diz que foi a canela dele que caiu. Os amigos falam que foi até o tronco que ele ficou preso. As mais línguas dizem que ficou só pelo beiço de fora. Sacanagem. Mas as mais línguas e os amigos... São a mesma coisa. Essa história de metrô lembrou outra, cara. Pois, línguas. Tava também... Eu acho que foi Maria também de Uruguaiana, só que tava eu, Bode e mais uma pessoa que eu não lembro quem era. Acho que o Brito também tava, é isso mesmo. Aí a gente... Porra, aí, vamos mudar de vagão? Tipo que ideia estúpida, né, cara? Parar na estação, a porta abre tipo 10 segundos. Tem que sair do vagão, correr e pegar o vagão da frente. Aí a gente foi, não é passar um vagão, era correr uns 3 vagões. Não, por fora. Mas aí tipo, a gente foi, parou uma vez, a gente plá, conseguiu uns 3 correr, mudar de vagão, beleza. Aí na próxima vamos mudar de novo, mas agora vamos 2 vagões. Aí o metrô parou, abriu a porta. Fui eu na frente, o Brito atrás e o Bode por último. Aí a gente primeiro metrô, passou o primeiro vagão. Aí no segundo vagão entrou o Brito, cadê o Bode? O Bode escorregou na porta. Aí levantou meio desajeitado, entrou correndo. Aí no que ele entrou a porta fechou. Aí prendeu a mochila dele. Aí ele ficou tipo a tartaruga preso na porta, com a mochila nas costas. Cara, quantos anos você tinha? Caralho, aí. Não lembro, foi também depois do colégio de Itar, cara. Eu tava indo policiando, cara. Aí teve que vir o segurança abrir a porta, cara. As pessoas olhando pra minha cara, eu travado, querendo uma tartaruga, com as alcinhas da mochila assim, preso. Cara, mas aí, essa é mais vergonhosa do que a da canela, tá ligado? Porra, tadinho, machucou e tal, essa estação não tem aviso. Agora o bode não, as pessoas estavam rindo, cara. Muito errado isso. E eu vi as pessoas rindo de mim e não podia virar. O cara, quando é azarado, cara, não basta só ele ter azar, não. Se tu é azarado de verdade, que é um cara, porra, realmente azarado, que nem eu, quando você tem sorte, cara, ainda é uma zoação com a tua cara. Você tem todo o azar do mundo e a sua sorte parece feita assim, toma aí a sua sorte pra compensar o teu azar. Essa merda. Achou a moeda de um real no chão. Não, quem dera, cara. falar algumas dessas situações aí. Aliás, vou falar uma só. Tem um evento de anime muito conhecido, não sei se ainda tá tendo, mas na época tinha muito, era o Anime Center. Acontecia na UERJ lá, tinha várias versões normais e uma versão sempre grandona por ano, né? Uma versão de verão e tal. Essa versão normal era acontecendo no auditório e tal, e aí você ganhava um bilhete pela entrada que você pagava, que tinha um número. E esse número, eles faziam lá sorteios, besteirinhas no final, né? Eu fui um dia no Anime Center com o nosso amigo Will, que assiste aí o nosso podcast, um abraço pra ele. E a gente tava com dois bilhetes consecutivos, né? Era, tipo, sei lá, 232 e 233. E aí ele teve que ir embora mais cedo e falou, fica aí com o meu bilhete, vai ter um sorteio e tal. E aí eu fiquei até o final, né, pra esperar lá o sorteio, iludido de que eu ia dar sorte. Chegou a hora do sorteio, eles começaram a sortear, tem aqui boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, porra, caralho, tem essa porra, nada. Tem aqui uma espada maneira e tal, não sei o que, porra nenhuma. Nada. Quando chegou no último prêmio, cara, o último prêmio era uma bola de encher transparente com um desenho no meio da Agome, do Inuyasha. Irado, cara. Cara, era muito tosco. Parecia um brinquedo de bebê, cara. Era uma parada muito tosca. E daqueles que tem o birrinho, sabe como é que é? Fica a cor do birrinho pra fora. Aquela tipo do Kiko. É, exatamente. A bola quadrada da Agone. Aí, caralho. Tomara que eu não tire essa porra dessa bola aí pra Gamico agora. Ganhar a bola da Agone. Falta essa. Aí pegaram e chamaram a porra do meu número, cara. 233. Aí eu, puta que pariu, cara, só porque eu não queria ganhar essa porra. Aí tá, fui lá, eu vou pegar a porra do bilhete e vou lá pegar essa merda e pagar mico aqui e rir pra galera. Aí fui lá tentar, não tá com o bilhete aqui, não encontrei. Então tá, foda-se, então não encontrei, melhor ainda, não fico com essa merda. Aí ele, não tá aí não, morreu, então não sei o que. Morreu. Aí ele chamou lá o próximo número, 232, cara. O número do Vasco. O número do Will, aliás, que tava no meu bolso. Moleque, a bola é a sua, com certeza, predestinada, cara. Aquela porra tá brincada já com o nome de fogo por dentro. Exatamente, com a minha foto, eu sou agora. Aí eu falei, porra, não é possível, cara. Eu vou pegar e agora eu tô com o bilhete dele aqui, só pra contar a história amanhã no colégio, porque essa aí foi foda mesmo. Dois números, cara, consecutivos num sorteio de, sei lá, 300 pessoas. Foi maior sorte do caralho e maior azar do caralho. Bexiga. Parabéns, pô. Muito obrigado. É a minha sorte é isso aí. Quando eu era moleque, aqui perto da minha casa passa um córrego. O nome do córrego é Córrego Mineiros, né? Só que muito conhecido pelo pessoal como Corguinho da Bosta. Porque o nome já justifica. E aí, eu, um amigo meu e um filho da ajudante que trabalhava com a gente, invocamos de vamos lá pescar, né? Maravilha, hein? Ideia boa, hein? Pescar no banheiro. Pescar no córrego onde desce todo o esgoto da cidade dentro dele, né? Então vamos pra pescar, né? E fomos nós, com a latinha de cerveja, com um anzol amarrado, a famosa linhada, né? Uma latinha de cerveja? Não, acho que a gente era criança. A latinha de cerveja era tipo a vara de pescar, sabe? Ah, tá, porra. Quando você amarra a linha e joga aí, fica segurando a latinha. Qual é a boia? É isso. Aí tá, né? Aí meu amigo pescando, teoricamente pescando, e eu vejo uma garrafa de álcool, tipo, balançando no meio de uma quedinha d'água pequena, né? E eu, criança, vou pegar essa garrafinha d'água. Coloquei uma perna numa pedra, e no que eu coloquei a outra perna em outra pedra, a pedra tava cheia de lodo. E eu escorreguei e caí dentro do córrego da bosta, cara. Aí, eu criança não sabia nadar, ou seja, eu devo ter tomado algum caldo do córrego da bosta. Tomou uns goles aí, hein? Meus amigos, desesperados, que eu estava me afogando, começaram a jogar coisas pra me puxar, né? E jogavam um pedaço de mato. E daí tinha... Porra, que ajuda, velho! Pega esse capim aqui! Não, sabe aquele capim tipo de cana, grandão? Sei, aquele que corta a mão. Isso, daí eu segurava e o trem arrebentava e continuava me afogando. Aí um amigo meu brilhante foi e jogou uma câmera de bicicleta, tipo, como se fosse me ajudar em alguma coisa. Aí eu segurei no trem e comecei a rodar, comecei a descer rio abaixo. Aí até que eu tive que me segurar em uma coisa. Aí o bom que deu, eu cheguei em casa todo sujo, fedendo bosta, né? Aí fui limpar meu nariz, tinha uma mosquinha lá dentro, foi muito legal. Caralho! Que bom! Aí, Jardel falou disso, cara, ele me lembrou porque eu tenho um amigo que ele tem praticamente uma relação de amor e ódio com bosta, cara. Ele morava aqui no Rio de Janeiro, e aí ele se mudou pra Joinville, né? Ele tá até morando lá agora ainda, mas aí vez ou outra ele vem pro Rio de Janeiro, só que, assim, todas as vezes que ele vem aqui pro Rio de Janeiro visitar as pessoas, a família dele, os amigos, todas as vezes ele se envolveu em alguma história de azar muito bizarra envolvendo bosta, cara. Hã? Sim. Quantas histórias de azar envolvendo bosta a gente tem na vida, tá ligado? Pois é, vocês vão entender. A primeira foi o seguinte, nessa mesma quadra onde eu torci os dois tornozelos, purei a mão no mesmo lance, esse meu amigo levou a bola dele, né, trouxe a bola dele de Joinville, levou pra lá, e aí a bola dele caiu por trás da quadra, numa vala que tem atrás da quadra, sabe como é que é? E aí ele, caraca, minha bola, cara, acabei de comprar, não posso perder minha bola. Aí foi atrás da bola. Aí ele foi lá, né, porque tem, dá pra você descer perto da vala, tem um lado seco, assim, ele foi lá pra pegar a bola, né. Mas ele foi muito puto porque a bola caiu na vala. Aí ele chegou lá, né, eu vim assim na beirada da vala e fiquei lá esperando ele voltar, né. Aí ele tá lá andando e tal, caralho, pô, essa bola foi lá pra baixo, não sei o quê. Aí ele chegou, quando ele tava lá no meio da vala, não dava mais pra ver, ele só ouça assim, pá! Que isso? Esse som não foi um som bom de se ouvir. Moleque, na hora que ele caiu, eu, Bruno, Bruno, tá tudo bem, cara? Aí ele, meu caralho, vem, me ajuda aqui. Aí ele veio correndo, ele chegou todo molhado de bosta, moleque. E aí ele levantou a mão pra eu segurar ele, pra ajudar ele a sair da bosta. E eu, porra, todo cheio de cuidado, né, pra segurar na parte limpa, assim. Aí ele ficou muito puto, ele, segura no pão direito, caralho, porra. Caraca, o moleque tava muito puto, cara, muito puto. Caralho, porra. Limpa, aí, cara, o moleque, você praticamente limpa minha bunda, ele pediu, né, cara, praticamente. Pois é, cara. E a casa dele não era tão longe dali. Mas, assim, sempre que você se fode, toma um tombo muito escroto, ou se suja, ou para qualquer mico, sempre tem um cachorro e um moleque pentelho perto de você. Aí, nesse dia, era um moleque pentelho que tava ali do lado, começou, caralho, moleque, caiu na bala, começou a espalhar pra todo mundo. E ele ficou muito, e foi ficando mais puto. Ele foi indo pra casa todo sujo de merda, e o moleque foi atrás dele andando, sabe? E ele ficou muito puto, cara. Ele não, depois ele não quis mais jogar bola com a gente. Ficou mais 2 semanas ainda, mas ficou com trauma. E teve outra história ainda de merda e azar dele. Que foi da segunda vez que ele veio aqui pro Rio. De merda e azar. Exatamente. É uma merda, né? É, ele veio aqui pro Rio. E aí, nesse dia eu não tava, mas tem gravações. Eu vou ver se eu consigo anexar esse vídeo no YouTube. Se não tiver, ele vai ficar muito puto. Foda-se! Cara, esse moleque, ele foi pra uma trilha com o primo dele. E aí, eles estavam lá no meio do mato, né, na trilha e tal. Tinha uma parte onde tinha umas pedras, né? E o primo dele, vamos lá, Bruno, vamos lá, tem umas pedras ali, tem um mar e tal. Ele, não, tô maluco, compra essa porra não, vou escorregar, não sei o que, lá. Aí, vambora, Bruno, vai ser maneiro, tá? Tem uma corda aqui, vamos lá. Aí, não, vou não. Caralho, tá maluco, não sei o que, o primo dele pegou e foi na frente, ele teve que seguir o primo dele, né? Caraca, moleque, o primo dele foi. Quando ele desceu, ele segurou numa corda. Ele, ó, tem uma corda aqui. Pegou na corda e foi descendo. Aí, nisso, o primo dele tava gravando ele descendo também. Aí você vê ele pegando na corda, aí do lado ele larga a corda que assim olha pro mão dele, ele. Caralho, moleque. Acabou o passeio, moleque. Tá sujo de merda essa porra aqui, essa corda. Gente, moleque, tá sujo de merda de gente na mão. Mais ou menos durante o dia, eu acordo, vou pro estádio, que fica mais ou menos umas 2 quadras da minha casa. Isso é sorte, né? Daí é sorte. Aí eu saio do estádio, volto pra casa, ou seja, mais 2 quadras. Aí de casa eu vou pro ponto de ônibus, pra Niterói, né? Mais 2 quadras. E forma tipo um triângulo. Tá ligado? 2 quadras da minha casa pro estágio, do estágio pro ônibus e do ônibus pra casa. Forma tipo um triângulo. Aí nesse dia eu fui pro estágio, aí meio-dia eu voltei pra casa pra almoçar. Fui pro ponto de ônibus. Só que esse foi um dia que eu não quis enrolar depois de almoçar, então cheguei muito adiantado no ponto. Eu tenho um negócio na minha cabeça que eu sempre fico, porra, se não passar até 12h20 eu vou embora. Ah, eu já chego no ponto querendo sair, tá ligado? Aí, porra, deu meio de 10, eu... Porra, se não passar até meio de 20, eu vou embora. Aí eu vou postergando esse prazo. Até que chegou naquele tempo limite, tá ligado? Tipo, 20 minutos limite. Aí eu, porra, se não passar em 20 minutos, eu vou embora. Passou 10 minutos. Se não passar em 10 minutos, eu vou embora. Passou 10 minutos, 5 minutos. Aí eu, porra, se não passar em 5 minutos, eu vou embora. Moleque, quando tava faltando um minuto pra acabar, veio o ônibus. Aí, ah, esse é azar. Calma, aí veio o ônibus. Azar do caralho, né? Aí o ônibus veio e parou. Mas como ficou muito tempo esperando, tinha maior galera na fila do ônibus. Mas não é fila, é meio amontoado. Aí eu meio que consegui dar uma roubada e fui o primeiro da escadinha pra subir, tá ligado? Pra pegar o motorista pra pagar. Aí consegui dar um jeito de subir. Plá, joguei a mochila numa alça só pra vir pra frente, né? Abri o zíper pra pegar minha carteira. Cadê minha carteira? Moleque, eu não. Minha carteira que pariu. Não tá aqui, fudeu. Eu olhei pra cara do motorista, fiz aquela cara de merda, esqueci minha carteira. Sorry. Aí eu dei meia volta, empurrei as pessoas pra descer da escadinha e voltei. Eu, porra, esqueci a carteira no estágio. Aí andei mais duas quadras pro lado do triângulo pro estágio. Aí fui no estágio, fui no quarto andar, fui lá, porra, cadê minha carteira? Aí eu procurei e não tava lá. Aí, porra, será que ficou em casa? Aí eu andei mais duas quadras pra casa. Pá, cheguei em casa. A carteira. Cadê minha carteira? Não tá em casa também não, mané. Aí eu, caralho, não é possível. Aí eu fui olhar a mochila de novo. Tem o zíper menor e o zíper maior. Eu sempre boto no zíper menor. Esse dia ela mudou. Tá no zíper maior, cara. Caraca. Parabéns, mano. Eu não sei como que ela foi parar lá, porque eu nunca boto ela no zíper maior. Foi a raiva, mas tudo bem, eu não fui calmo. Foi sorte no final das contas. Porra, aí, tudo a certo. Carteira ficou com a carinha de troll depois. Né? Tem uma linha bem tênue, né? Entre sorte e azar. Teve um dia que eu vivi bem isso, cara. Foi um dia foda, que você sai do tudo pro nada. Foi o seguinte, a minha mãe, ela tem o costume, né, de fazer apostas, né, nessa Mega Sena, Loto Fácil e tal. Nessa vez foi na Loto Fácil, né, ela, meses apostando aí. Teve um dia que ela virou pra mim, assim, aqui em casa. Filho, vem cá, confere aqui comigo. Aí eu, confere o quê, mãe? Eu nunca gostei, eu não aposto não, sabe como é que é, mas ela chamar. Aí eu, tá bom, mãe, cadê? Vamos ver, o que você quer que eu veja? Ah, vem aqui, cara, vem aqui. Aí eu olhei, acho que eu ganhei aqui, ó. Ah, porque ela fez aposta e fez aposta espelho na Loto Fácil. E ela achou que tinha ganho, né? Eu falei, pô, vamos ver, de repente é verdade e tal. Aí ela me mostrou e realmente estava conferindo o número com o número do sorteio da Loto Fácil. Ou seja, como ela fez aposta espelho, ela ganhou duas apostas, né, máximas. Que daria, sei lá, tipo, 3 milhões alguma coisa, mas caralho! Hoje, caralho! É, pois é. E aí minha mãe, toda viajante, começou a falar: vamos lá, que tal, não sei o que, na caixa agora, que a gente vai ver isso e tal. E aí, é, de lá, aí já deposito, faço não sei o que lá, blá blá. Compre um vestido. Que você vai querer o carro, vai querer morar onde, que não sei o que lá, blá blá. Então, mãe, vamos lá, né? Vamos ver isso aqui, tem que ver isso aí, né? Chegamos lá. É, minha mãe, vamos pegar carro, vamos lá na caixa e tal. Aí no meio do caminho, me bateu uma luz. Eu falei, mãe, o que a gente não faz o seguinte? Você me dá aqui a aposta, a gente passa ali na lotérica, né, pra ver, né, só pra conferir se é isso mesmo e tal, se tá certo. Aí ela, tá bom, então, vamos lá. Isso no caminho da caixa que a gente parou pra ir na loteria. Quando eu cheguei na loteria, com os dois bilhetes na mão, aliás, com um só, porque não precisava do outro, daí eu fui lá conferir, né, cheguei lá com o bilhete na mão, quando olha o resultado, tá lá, né, tipo, 2, 8, 26, 42 e 54. Aí eu, porra, maneiro. Igualzinho aqui o resultado, ganhamos, fudeu. Tô saindo de lá já, né? O cara, pô, amigo, você tá vendo o resultado da semana passada? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. O dessa semana é o outro aí do lado. É o caô. Peraí, fui lá olhar, totalmente diferente o resultado, cara. Eu não tinha ganho porra nenhuma. Minha mãe tava me esperando dentro do carro. E ainda tinha que falar pra minha mãe que ela podia desfazer todos os sonhos dela e juntar dinheiro pra pagar as dívidas dela, que a gente tava fudido de novo na merda, cara, na bala. A pessoa, a mãe ganha, vai, liga no serviço, eu quero demissão, eu quero que vocês vão tudo naquele lugar, para tal, tomar no cu. Aí o bilhete pois tá errado. Só ia dar merda se ela fizesse isso, porque ela é PM. Ô, seu coronel, vai tomar no seu cu. Meu pai, aconteceu algo meio parecido, mas não foi questão de data. Sabe esses caras que compram jogo pronto e vendem na rua mais caro? É uma forma de ganhar vida. Porra! Sim. Sei, tô ligado, mas escroto. É, eles vão na lotérica, fazem um jogo pronto e saem na rua vendendo um jogo pronto. Pra quem tem preguiça de pegar a fila na lotérica, né? Uhum. E aí ele foi, e meu pai frequentava uma loja, um escritório X. E esse cara chegou vendendo um jogo pro meu pai, e meu pai falou assim, ah, peraí que eu vou ali no carro pegar o dinheiro, eu já volto. E meu pai foi no carro dele buscar o dinheiro. E nesse tempo, esse cara vendeu pro meu avô o bilhete, né? E não é que o meu avô acertou a quina depois... Caralho! Pelo menos ficou na família, né? Não foi tanto azar. Não é bem na família, porque é um vô meio adotivo. Tipo assim, não é nada de parentesco meu, mas pelo fato dele ser velho, a gente chamava ele de vô, saca? Você é um velho qualquer que você chamava. É, vô do pai. Esses azares aí marcantes, mas tem coisa que acontece no dia a dia, né, cara? Coisa que acontece todo dia. Comigo, quase todos, mas tem coisa que é comum pra gente, tipo, quem não tem problema aqui com o ônibus passar na hora que você tá chegando no ponto, assim, um pouco antes de você passar? Isso é uma constante na minha vida, cara. Eu tava 10 passos. Cara, isso é a vida. A vida, esse é o destino, cara. Essa é a minha vida todo dia, cara, porque não tem um dia que... Que eu chegue no ponto, ah, ali o ônibus vindo ali. Não, sempre... Quem nunca tomou banho... Não, quem nunca tomou banho e o chuveiro começou a pegar fogo em cima da sua cabeça. Eu? Graças a Deus, aconteceu comigo. Cara, comigo já aconteceu 4 vezes, cara. Caralho! Você é que ele desistiu na sua casa? Hã? Você é que fez um fio terra no seu chuveiro? Olha! Não, a primeira vez que ele estragou, não fui eu no caso, né? Mas as outras 3 foram eu e as outras 3 ele pegou fogo. Nossa. E vou falar que tá pra pegar fogo a quinta vez, que o fio já tá todo preto de novo. Isso que dá, ficar 20 minutos no banheiro fazendo, né, suas artes aí, suas paradas. A galera economizando miserinha com técnico de eletricista, cara, brincadeira. Mas relaxa, tu vai economizar no caixão também, cara. Tô com um caixão vagabundo. O problema é minha mãe, porque minha mãe é assim, eu faço uma faculdade de informática, aí minha mãe pensa que porque eu faço uma faculdade de informática, eu sei arrumar chuveiro, micro-ondas, televisão, DVD, som, videocassete, o que tiver de eletrônico... Eu sei arrumar porque eu faço uma faculdade de a respeito de internet, cara. Não tem nada a ver com a paçoca. Minha mãe também, minha mãe vira... Porra, 2 engenheiros eletricistas em casa e ninguém troca a lâmpada. Porra. Tipo assim, ela aí pensa é que foda. No seu curso, você chega na sala de aula e... Atenção, galera, hoje todo mundo pega uma cadeira que eu vou ensinar a trocar uma lâmpada. Assim, a gente tá falando de azar bobo e tal, reclamando desses azares, mas tem azar que é foda, cara. Tem azar que nego termina na merda mesmo. Tem uns casos aí pelo mundo que são muito, muito curiosos, cara. E aí, realmente, é azar extremo. O cara nasceu pra ter azar. Tem aquela história do cara na máquina de refrigerante, né? O cara foi chutar a porra da máquina, a máquina virou em cima dele, ele se fudeu. Vocês ficaram sabendo dessa porra? O cara ficou puto com a máquina, foi dar porrada na máquina, caiu a porra da máquina de 1 tonelada em cima dele. Teve o outro cara que se fudeu também, que ele tava tomando banho na lagoa, aí veio a porra daqueles helicópteros que catam água na lagoa e levam pra apagar algum incêndio. O cara tava tomando água na lagoa e morreu queimado, cara, porque tacaram o maluco dentro daquela porra, cara, a parada veio e catou ele no rio e foi levando ele pra cima do incêndio, cara. O cara nunca deve ter imaginado que ele ia morrer queimado, cara. Cara, pensa você tomando banho numa piscina voadora, assim. Aí você pensa, nossa, cara, que maneiro. De repente, você tá dentro do fogo. Que maneiro, cara. Se viesse um helicóptero e me catasse pra uma piscina voadora, eu ia estar apavorado, cara. Não ia estar achando que maneiro, não. Que maneiro. Ai, que moleque sem noção, cara. Fala, sabe o que é azar fudido? É você tá num bar conversando com seus amigos... Falando merda pra caralho, e na hora que você vai zoar o garçom, dá aquele efeito Chaves, tá ligado? Fica-se o silêncio. Só pra dizer, professor Girafales. Não, o azar mesmo é pedir um drink pro garçom que foi zoado. Não, mas pera aí, a gente não falou o que aconteceu. Na hora que tava todo mundo gritando, discutindo, porque, tá ligado, o garçom não tava ouvindo, tava garçom, isso aqui. Aí na hora todo mundo cala a boca, o povo virou, ô testão! Moleque, o garçom virou na hora. Ficou encarando o pombo, cara, durante uns 3 minutos. E o pombo... Mas o cara chamou a atenção mesmo. Puta! E o pombo, não, porque, porra, ele não tava olhando, não sei o quê, sem de dedo pra poder explicar porque chamou o cara de testão. Porra, aí o Brito tinha acabado de pedir 1 litro de burrito, que é a bebida, cara. De burrito, burrito. Burrito, sei lá. Moleque, deve ter vindo misturado com pentelho, muito pentelho, cara. Deve ter vindo 100ml de pentelho naquela parada. Garçom, tem um cabelo na minha sopa. Não é um cabelo, é um pentelho. Aí o Brito começou a tomar a parada, só que aí, tipo, a gente ficou, porra, pombo, pede desculpa pro cara, pô, nada a ver e tal, pô, maluco. Aí o Brito foi, o pombo, tá bom, vou lá falar com o cara. Aí chegou lá, pô, cara, tal, não queria te ofender, não sei o que, pediu desculpa. Aí quando o pombo cumprimentou o cara e voltando pra mesa, o garçom saiu correndo, tá? Subiu os caras do restaurante pra cozinha. Provavelmente foi pedido pra cancelar os penteiros na comida também, senão ia vir tudo gente. Era uma vez no colégio, eu tava dormindo no meio da aula do Voget. Aí eu tava dormindo de me babar, assim, dormindo mesmo, sono profundo, aqueles sonhos que você tá mergulhando no vazio e nadando, batendo braço, babando na mesa, fazendo vergonha mesmo, na primeira fileira, assim, de frente pro professor. Aí sabe quando você dorme e tem uns sonhos meio loucos, você tem um espasmo, assim? Eu tive um espasmo, a cadeira balançou, a mochila caiu no chão, fez mó barulho, um barulho enorme, assim, caiu fuxário no chão. Aí todo mundo ficou me olhando, assim, aí o Vogel virou assim pra mim. O professor olhou, virou, balançou a cabeça, assim, retardado. E a turma toda olhou pra mim e falou: retardado. Que moleque retardado. Padrão! Cara, é deprimente as pessoas chamarem de retardado, né, cara? Pois é mesmo, que seja retardado. Não, uma vez eu tava na capital, tipo assim, porque eu sou do interior, fui pra capital, né? Aí toda pessoa do interior, quando vai pra capital, o primeiro lugar que vai, pro shopping, porque a gente não sabe o que é isso. Escada rolante aí, é uma coisa muito moderna. Cara, eu vou te falar que eu sou viciado em escada rolante, cara. Aquilo é uma... Prefiro que era de locadora. Aí tá, né? Aí a gente saiu do shopping, aí tem um bêbado de cadeira de roda. Porra, como que um bêbado, o cara numa cadeira de roda bêbado, né? Aí... eu e meus colegas, todo mundo junto, conversando lá, e esse bêbado vem puxando papo. Aí geralmente as pessoas ignoram os bêbados, né? Não, e eu inventei de puxar papo com o bêbado também. Aí o bêbado falou: ah, sei o que, você é muito massa, então toca aqui. E ele ergueu a mão, né? E no que eu bati na mão dele, o bêbado caiu da cadeira de roda e ficou deitado, igual uma tartaruga. Ô, me ajuda aqui, não sei o que, sei o que. E todo mundo na rua me olhando, e eu com vergonha de levantar o bêbado da cadeira de roda. Aí meu colega levantou o bêbado olhou bem no fundo do meu olho assim e deu um "cê é meio retardado, né?" Porra, cara. Aí a galera caiu matando. Yeah! Was a teenage wedding and the old folks wished him well. O professor tinha pedido um trabalho, eu entreguei pra ele o trabalho. Era umas 3, 4 lições de matemática. Eu entreguei o trabalho passado a limpo e o rascunho do trabalho. Aí num trabalho ele me deu 1,7, no outro ele me deu 1,5. Aí eu falando com o bode, com o bombo, o senhor Eduardo é um filho da puta. Aí quando eu termino de falar, ele levanta o professor: oi, Brito. A história não é bem essa, não. Como é que é a história? Você recebeu o trabalho, você entregou os dois, o rascunho, o final e tal. Ele te deu a nota menor e falou: Brito, você me entregou a 2 trabalhos. Ainda tirou 1,7, o outro se tirou 1,5. Eu vou te dar 1,5. Eu tô puto, tava até ameaçando falar, o Brito ia voltar. Caralho, aquele orelhudo, filha da puta, aquele orelhudo isso, aquele orelhudo aquilo. Só que o Brito não sabia que o orelhudo tinha acabado. Assim, não fazia sentido o orelhudo estar ali. Era a última pessoa do universo que entraria, cara. E o orelhudo tá subindo a escada, o Brito falou, aquele orelhudo, filha da puta, a gente só vê a voz do orelhudo vindo ao fundo: bom dia, Brito! Isso aconteceu comigo quase da mesma maneira, só que com uma professora de matemática, cara. Ela tava com o braço quebrado, porque ela tinha caído no colégio e ela tava com o braço, né, engessado. E ela tava afastada, né, por causa do braço engessado. E eu fiquei sabendo, tipo, no dia seguinte, que ela tinha caído no colégio e tal, e eu não gostava muito dela. Eu comentando na sala de aula, ah, por que que a pessoa não veio e tal? Ah, porque eu soube que ela tomou um tombo, parece que ela quebrou o braço. Porra, pena que ela não morreu. A pessoa entrou na They had a teenage wedding and the old folks pushed. E-mails. É, acabou o podcast, galera. Vamos agora fazer a leitura de e-mails rapidinho pra liberar o pessoal pra dormir, né? Tô eu com o Bode aqui hoje. Bode, olá. Você vai ler nosso e-mail aí? Ah, né? Tô aqui pra isso. Muito bem, e-mail de Thiago França. Acho que o Loki pagou R$500 pro Ilapso matar o irmão sem importância. É verdade, aquele irmão... Eu já esqueci o nome, pra ser bem honesto. O Balder. Deve ser isso aí. Tá chutando, também, nem você sabe. Não, o irmão do filho do Odin? É. Que na mitologia é o predileto e no filme não aparece? No filme não, na Marvel é um bastardinho. É o Balder. Tá certo. Continuando o e-mail. Foda-se Princesa Escarlate, ela só controla a quinta dimensão de acordo com o Guia de Mochileiro das Galáxias. Ah. A gente citou a Feiticeira Escarlate. Opa! De repente ele no livro também tá Feiticeira e ele escreveu errado, mas foda-se, tá errado. É, ele falou que não viu o filme e tá com uma expectativa. Grato pela compreensão, textudo. Ele faz uma piada com o incidente do pombo no bar durante a gravação de... Agora, peraí, a gente... Essa piada só foi pro ar agora. Como é que ele sabia disso? Nunca saberemos. É, vou ler o recadinho do Will aqui no site. Bem, trombeta anunciando apocalipse é pros fracos. Na minha religião, restart anuncia o fim dos tempos. Porra, maluco. Tua religião, então, é contemporânea, maluco. Já começou o fim dos tempos. Tá foda. Pô, galera, gravar a leitura de e-mails... Bêbado no bar é foda. Sou a favor de bebida, mas peço que não repitam essa empreitada. É o seguinte, a gente gostou de fazer a leitura bêbado. Gostei, eu gostei muito, não vou mentir não. Mesmo que o resultado não fique tão bom, foi divertido. Mas a gente fez isso principalmente pra não perder a vibe do filme. Não foi nem porque a gente queria sacanear vocês, não. Não, e honestamente, a gente pegou a malícia de gravar em locais abertos. Se a gente fizesse de novo, não sei quando... A gente vai fazer de um jeito melhor. É. Viu que deu merda. Então vamos lá, continuando aqui o recado do Will. Achei o Loki do filme fraco. Parece um emo rancoroso. O Isas é muito mais ardiloso. Isas. É o rei do mundo de 3D e Arton, da malícia, da trapaça e tal. Rival de Kalmir, deus do panteão, deus da justiça. Não conheço nenhum dos dois. Fodam-se eles. Leite com pera, né, rapaz? Não leu Holy Avenger, não jogou 3D&T. Balder, né? Você conhece o Balder? Ele, pra Marvel, é um filho bastardo, tá sem bom. Importância. Posso continuar? Eu quero dormir. Continuando aqui o recadinho do Will, terminando, né? E tenho certeza de que tem um personagem mais malandrão em algum lugar, mas eu não vou lembrar agora, fico devendo. Obrigado, Will. E o último recadinho do Jardel, falando que a média na faculdade dele é 7. Não. Foda-se. E é isso. Sim, muito obrigado. Obrigado também, comentários de Gani, comentários de Pluff, de Pombo, de Bode. É, a gente só leu os que não estavam xingando a gente. Tá. De Vinícius, que não sabemos se é o nosso Vinícius ou um outro Vinícius. Não, é outro Vinícius, pode ser. Então, Vinícius, sinta-se abraçado. Que isso? Tá bom. Abraço Express. Falou, galera. Boa noite. Boa noite. Sem seco? Não vai fazer um número musical pra encerrar o programa? Tchan, tchan, tchan. Tcharam. Pronto, chega de música. Beijo. Arranja uma namorada feia, cara. Aí você não vai ter dó de machucar o coraçãozinho dela. Não só o coração, né? Não só o coração. Caralho, Brito, você tá ficando mestre em momento The Office no podcast, cara. Eu tô gravando. São os melhores! Não, que isso, cara? Tem que ir pro ar.